Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Não é uma banda que tenha muita biografia. São norte-americanos da cidade de Portland, um trio liderado por Nate Lacey, singer, songwriter e guitarrista, e por Aaron Hansen e Tim Schellinger, respectivamente bateria e guitarra. Se provêm de outras formações na música, desconheço. O que sei, para além de terem acompanhado os Modest Mouse em digressão e terem gravado este álbum estreia no estúdio caseiro de Isaac Brock, frontman desse mesmo grupo, bem como ter sido ele o responsável pela edição do disco na sua editora, a Glacial Pace, é que há por aqui 11 notáveis canções que mais não necessitam do que essa esparsa instrumentação para nos deixarem enamorados à primeira audição. Canções de uma doce melancolia, conduzidas pela sussurrante voz de Lacey, onde a candura instrumental serve de sustento às suas suaves palavras. Ah, é verdade, o projeto chama-se Mimicking Birds. But you two are swimming away an inch more every year and almost forgot about the other spheres here. Took a few hundred light years for the bad air to clear and up out of here. Soon our star will swell and blowed up turn bright red, at least as we sit, might happen to it. They're all gone, she'll begin, it's just elements again, tumbling in the solar winds, in and out, now we spend in the different direction, somewhere else a similar situation, some random formation occurring in the same equation, building new destruction. They're all gone, she said, with sore achy fall lines. So following stones approach, push to swirl in some other new star's line. Soon out to the star will swell, releasing brand new moons. Dark matter and toxic fumes. It's just in dusty interstellar saloon. Soon out to the star will swell, spread out and then shrink up. Some white dwarf will hold you covered, half full, cause elsewhere new volcanoes erupt. Energy never does, it burns in some other new blood.